Seu Exu, agora é o início de 2017, muita gente, hoje já é o dia 3, muita gente diz que virou o ano, mas não mudou nada. O que é que o Exu tem a dizer a respeito dessas expectativas e às vezes da falta delas? Quem muda é você, o ano muda porra nenhuma. É claro, moço, tem toda aquela questão de transição energética, fecha um ciclo, abre um ciclo, muda a regência, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Mas, se você não acompanha esse fluxo de mudança, o ano não vira mesmo, moço. Se você é o mesmo hoje que você era no dia final lá, o ano não acabou para você. Entende, moço? Se você não muda junto, como é que você pode esperar a mudança de algum lugar? Então, se você quer um ano mais próspero, vá semear mais. Se você quer um ano de mais aprendizado, vá estudar mais. Se você quer um ano de mais amor, ame mais. Antes de ser amado. E assim vai indo, moço. É tudo uma questão do que. O que vocês vão fazer? Qual é o ano que vocês vão construir? Mais do que regência de orixá, que aí o povo vai tudo procurar, né, moço? É, ué. Regência do orixá, regência do astro, regência da puta que pariu. Mas quem é que vai reger a sua vida nesse ano, moço? É você, porra. Então, se você não for Oxóssi pra ir atrás, não vai adiantar nada Oxóssi reger. Se você não for Xalá pra ter perseverança e fé, não vai adiantar nada Oxalá reger o ano. Se você não for gracioso, próspero, belo e amoroso, o que que adianta Oxum reger alguma coisa, moço? Quem rege a sua vida é você. Então escolha o que que você quer. E cria isso. É simples. Agora vamos. Naru Exu! Alvo, seu moço. Salve, seu Sete Marés! Ô, seu Sete, eu tava no intervalo, né, entre o diálogo passado e esse de agora, conversando um pouco com uma pessoa a respeito do assunto tratado sobre o fato de a gente ir pro outro lado e de lá continuar igual tá aqui. E muitas vezes ficar apegado e achando que é responsabilidade nossa casa, os familiares, os filhos, né? E coincidência ou não, ela viveu uma história dessas, exatamente como essas, na vida dela. E ela se predispôs, né, depois do meu pedido, a contar um pouco sobre isso. E aí eu quero até pegar mais conhecimento a respeito e ilustrar para as pessoas. O senhor se importa? Não, moço, fica à vontade. Então vamos lá. Por favor, explica um pouco como é que foi. Primeiro do seu irmão, porque tem a ver um pouco com o mar, né? Exatamente. Vamos É meu irmão mais velho, lá. faleceu aos 18 anos, afogado. Na época, eu não tinha certeza se realmente ele tinha morrido ou desaparecido ou assim. Alguns anos depois, a minha tia pegou no centro uma psicografia dele, na qual ele falava que ele já estava sendo encaminhado. Ele deu muito trabalho quando ele, acho que quando ele descobriu que ele tinha, que ele estava morto, né? Ele deu muito trabalho para as pessoas que resgataram ele, mas que no momento ele estava bem, já numa colônia, e já estava estudando, e falou assim, a mensagem dele era que nós não sabíamos o verdadeiro amor de Jesus por nós. E depois, anos depois, meu segundo irmão faleceu e ele não quis sair da casa. A minha mãe o via constantemente na casa e a gente pediu para ajuda espiritual para falar para ele que ele tinha que sair, que ele já tinha falecido. Ele falou que não. Primeiro, ele não aceitou conversar através do espiritismo, porque era uma religião que ele não acreditava. Tivemos que fazer missas, rezar missas na igreja para ele. E depois ele falou que não ia sair da casa porque tinha que cuidar dos filhos e da mulher. E ele falou através da mesa espírita. Da mesa espírita. Ele falou que não ia sair da casa, que ele precisava cuidar da esposa e dos filhos dele. Coisa que ele nunca tinha feito quando estava internado. Nossa. E depois, como é que ficou daí no final? Teve mais notícia dele? Sim. Ele aceitou? Depois, foi mais difícil. A gente teve que fazer bastante novena, missas, direto na igreja com o padre. Depois de um tempo, a gente pegou... Aí ele mandou uma psicografia que já estava melhor, que estava sendo auxiliado, que já estava entrando no caminho. Tá. Essa certo. Foi a última notícia que a gente teve dele. Então, olha, eu vou voltar a falar com o Sr. Exu, mas eu agradeço muito aí a sua disposição de falar de um assunto tão sensível para você e para sua família, tá? Muito obrigado. Então, seu Exu, temos dois casos aí. O primeiro é aquele que morreu no mar e aí foi conturbado o negócio até o moço voltar ali aos eixos e depois pronto. Como é? Tem um pouco de semelhança aí com a sua história? Tem, né, moço? Tem bastante. Que é como eu te falei, o espírito que ele se encontra no mar depois do desencarne. Ele tá confuso vezes três, né, moço? Nossa. Porque pesquisa aí, pô, como é que é o fundo do mar. Nossa. Agora imagina você lá. Então, assim, além da sensação de, como eu falei antes, tô com fome, não tô com fome, deveria estar com fome, deveria estar cansado, mas não tô, o que que tá acontecendo? Além da confusão sobre o desencarne, também tem a confusão sobre onde eu estou, que lugar é esse. Entende, moço? Agora tem o seguinte. Eu quero agradecer a coragem da irmã de partilhar essas histórias com a gente. Porque às vezes o povo acha que é só a entidade que tem história. Eu não sou entidade porque eu tenho história. Todo espírito tem história. Às vezes muito mais bonita do que a minha, inclusive. Não é a história que faz a entidade. Então, moço, com relação a esses casos, eles são muito mais comuns, moço, do que se imagina. Nossa. Você vê, ela deu um bom exemplo quando ela disse que o moço não acreditava nessas coisas, né? Então, teve que buscar apoio na outra religião. Isso. Imagina só. Um católico. Para um cristão, em geral. Quando ele percebe que não vem Miguel buscar ele aqui. Cercado de serafins, tocando harpas e tudo mais. Porque a passagem, ela é um momento muito particular. Por quê? Porque tem gente que faz a passagem, vai para um lado ou vai para o outro, mas também tem quem não vai para lugar nenhum e fica aqui. E é o abrir de olho depois do desencarne que é muito particular. Imagina só, moço. Você fecha seus olhos da carne pela última vez. E de repente você abre de novo. Quando você abre esses olhos, o que você vai encontrar? Nossa. Não existem dois espíritos que vão sentar e conversar com você, moço, que vão te contar a mesma história, que vão te dizer a mesma visão. Por quê? Porque eu posso abrir os olhos e inclusive ignorar tudo que está ao meu redor e correr para minha casa. Eu posso correr para a igreja. Quem é médio de visão e já entrou numa igreja católica sabe do que eu tô falando. Então, o que eu tenho a dizer? É só reforçar o que eu disse antes. Adquira consciência aqui e agora. Faça aqui e agora. Cuide dos seus entes queridos aqui e agora. Porque depois é tarde demais. Não é que é tarde demais, moço, que você nunca vai poder amar de novo essas pessoas, mas você tem que entender que você não vai poder atrapalhar na vida dessas pessoas, entende, moço? Sim, senhor. Tem homem, tem mulher que desencarne e quer ficar grudado no companheiro, na companheira, porque não quer que a pessoa siga em frente. Tem de tudo, moço. Tem de tudo desse lado. Talvez grande parte do trabalho dos guias, moço, é tentar evitar essas porcarias. É tentar colocar na cabeça de vocês aqui um pouquinho de juízo para que essas coisas não aconteçam. Mas Deus é tão misericordioso e tão amoroso que nessas histórias, até mesmo nessas histórias em que o espírito fica vagando na casa, no trabalho, onde for, ele consegue muitas vezes se redimir, ele consegue muitas vezes sensibilizar a família também. Porque às vezes é o morto que não fez o que queria ter feito. Às vezes é algum familiar que não quer soltar o morto, moço. Por exemplo, vamos dizer que tem o Zezinho. E aí morre o pai do Zezinho. Só que ele morreu brigado com o pai dele, morreu brigado com ele. Então, ele nunca pediu perdão pro pai. Ele nunca deu aquele abraço no pai e disse: olha, meu pai, o que passou, passou. Vá em paz. E ele não admite que esse pai morreu sem ele ter a chance de ter feito isso. Aí o que que acontece, moço? Remorso, né? É como se tivesse um imã que fica puxando esse espírito. E aí, tem todo aquele processo. Aí vai no terreiro. Olha, fulano desencarnou e tá aí. Então, façam por vocês mesmos e por quem vocês amam. Porque depois ficar choramingando no túmulo, ficar querendo prender a pessoa, não adianta. Eu só tô dando esse outro lado da moeda, moço, pra que as pessoas entendam. Porque não é falar assim: ah, eu tô saudável, eu tô bom, não vou desencarnar tão cedo. Então, tenho tempo pra me ajeitar. Isso não existe. Não deixa pra arrumar depois as bagunças que vocês estão fazendo agora. Se você, moço, qualquer pessoa que já tenha participado de muita sessão espírita, sabe que o grande mal que assola o desencarnado E o encarnado que tem um amado recém-desencarnado. É o que não foi dito. É o que não foi feito. É o que foi deixado para amanhã. Então pare de brincar de roleta russa com seu destino. Ame hoje. Perdoe hoje. Abrace hoje. Não adianta escutar essas palavras aqui, dizer muito bonito, escrever aí que é muito bonito. Mostrar para todo mundo, olha que bonito esse ensinamento. Vá, hoje, para tudo que você está fazendo, para inclusive escutar isso daqui. Vai abraçar quem você ama. Vai dizer uma palavra de carinho, olho no olho. Não dá pra falar olho no olho, pega esses negócios aí e fala. Fala pelo negócio. Zap zap. Que sejamos. Boa. Esse negócio aí. Mas fala. Põe tudo pra fora. Você sabe, moço, que descarrego de marinheiro é aquele descarrego emocional, né? Uhum. E o que que o mar leva? O mar leva o que tá acumulado dentro da pessoa. Uhum. Então, meu povo, vamos ter mais consciência. Por quê? O que que vocês podem fazer a não se amar uns aos outros, hein? Pois é. Eu não sou cristão, mas reconheço nos ensinamentos de Cristo essa mensagem. O que fazer se não vos amarvos uns aos outros, como a si próprios? Não é, moço? Sim, senhor. Você pode não ser um cientista que vai curar o câncer. Ou um grande escritor que vai inspirar multidões. Ou um grande orador. Mas ame. Ame, ame, ame. Se você gosta de mantra, use esse mantra na sua cabeça. Amar, amar, amar, amar. Hoje eu vou amar mais do que eu amava ontem. Hoje eu vou amar mais do que eu amava ontem. Porque vocês terceirizam a culpa. Vocês falam o mundo é egoísta. O mundo não quer saber de amor. O mundo vai me atropelar. Só que se todo mundo estivesse amando, moço, quem é que vai atropelar? Aí fica difícil, né? Então tenha a coragem de ser o que vocês foram projetados para ser. Espíritos de amor, espíritos de carinho, espíritos de verdadeiras imagens e semelhanças do grande mestre criador. Claro que sim. Então, a gente teve, graças a Deus aí, a oportunidade de ouvir em primeira mão uma ilustração que é bem real, e o senhor falou que é muito mais normal do que se pensa. Até demais. Entendi. Então, como melhor utilizar as ferramentas à nossa volta para não ficar surpreso nem surpreendido do outro lado no momento do desencarne? Primeiro é sair daqui devendo o mínimo possível. Como assim? Uhum. Não deva amor a ninguém. Não deva perdão a ninguém. Vocês falam tanto de karma, karma, karma. Sabe o que é karma pra mim, moço? O que, seu Exu? Pra mim é a falta de capacidade de reciclar as energias do espírito. Então, vou colocar de um outro jeito. Vamos dizer que você, moço, você veio me dar um tapa na cara, tá certo, moço? Tá. Eu virei as costas e fui embora. E fiquei. Mas aquele moço é um filho da puta que ele me deu um tapa na cara. Olha, mas olha o que ele fez. Mas olha só, ficou vermelho. Mas olha. Isso. É o que vocês geralmente fazem. Vou dar um outro exemplo. Você me deu o tapa na cara. Eu te dei 2. Você me deu 3. Eu te dei 4. E assim foi. Isso é uma outra coisa que vocês fazem muito. Agora, tem o terceiro exemplo. Ou melhor, o exemplo do meio. Que é onde você me dá o tapa na cara, eu olho nos seus olhos e te digo por quê, irmão. Você olha nos meus olhos e me diz por isso. Eu te peço perdão, você me perdoa, nós nos abraçamos. Sabe o que é isso, moço? O que é isso, seu Exu? Um ciclo kármico. O que vocês demoram uma encarnação pra fazer? Eu expliquei nesses 30 segundos. Por quê? Porque as coisas podem ser mais simples, moço. Não precisa complicar. Ao invés de você deixar pra amanhã o perdão, deixar de amanhã o olhar sincero, e também largar de ter medo de saber aonde você errou. Porque se você me dá o tapa e eu não te pergunto o que, que eu te fiz, eu não tô querendo admitir que alguma coisa eu fiz. Quando eu admito que eu posso ter feito alguma coisa pra você, você se abre pra mim. Eu entendo a sua realidade. E nós podemos nos perdoar. Os dois estão livres dessa energia negativa. Isso é karma. Explicado de uma outra forma. Não é, moço? É sim, senhor. Então, ao invés de chorar em cima de um túmulo, ao invés de gastar uma fortuna de flor numa lápide, ama hoje, conversa hoje. Vocês não têm tanta tecnologia, moço? Tem, tá chegando mais. No meu tempo de desencarne, moço, nem escrever eu não sabia direito. Como é que eu me comunicava? Como é que eu ficava meses fora da minha vila, longe da minha família? Mas sabe por que eu ia tranquilo, moço? Porque quando eu saía, eu abraçava forte minha esposa, minhas crias. E eles sabiam que eu tava indo porque eu amava eles. E que eu ia voltar porque eu os amava. E se eu não voltasse é porque eu ia morrer pra garantir que eles pudessem comer um prato de comida. Que eles pudessem sobreviver. E que eu estaria das alturas olhando por eles. Esse peso na consciência eu não tive. É claro que depois eu tive que entender o lado negativo de ter matado tantos quanto eu matei, moço. Porque, na minha realidade, ou eu matava, ou eu morria, não é, moço? É sim, senhor. Eu não era santo, eu não sou santo. Eu ia lá pra roubar o que na minha terra não nascia. Depois, eu entendi. Que tudo que eu fazia, que eu considero certo na minha família, deixando a certeza do amor, deixando aquele carinho, quando eu encontrava um outro ser humano que eu não compreendia, eu atacava, eu o derrotava, eu o roubava. E é por isso que eu tô aqui até hoje, né, moço? Não por obrigação, por amor, por missão, por carinho, principalmente aos que são diferentes de mim. Que é fácil amar o espelho, moço. É fácil amar quem gosta do que você gosta. É fácil amar quem acredita no que você acredita. Vai amar a pessoa que chama Deus de Alá, ou de Orumilá, ou de Zambi, ou de energia cósmica. Vai você, filho de fé, amar o ateu. Aí eu quero ver. Porque você tem dois pontos aí, moço. Você tem o ateu, que muitas vezes se acha superior porque ele acredita na ciência e não na baboseira que ele chama. E nós chamamos de fé, né, moço? Do outro lado, você tem o religioso, que acredita no poder superior, que acredita em Deus, que acredita nas entidades, que acredita no que for. E muitas vezes eu vejo ateu mais equilibrado, mais seguidor das leis divinas do que muito religioso. Nossa. Eu já tive a oportunidade de conversar com um ou outro ateu. Aí do outro lado? Não, moço, trabalhando. Ah, claro, incorporado no terreiro. Isso. Porque aí do outro lado deve ter também, né? Tem, moço. Lógico que tem. Mas ele não... Imagina, ele chega aí do outro lado e ele vê, pronto, não morri. Então quer dizer que alguma coisa a mais existe. Não, só aí eles vão chamar de paralisia do sono. vão falar que estão em coma. Vão falar, sempre tem uma desculpa. Claro que sim. A questão é, se você que está aqui escutando isso, você, filho de fé, você que aprende com as entidades, com os guias, com os mentores, como é que você ainda não consegue amar um ateu? Ah, seu Sete Marés, mas ele caçou da minha crença, mas ele não acredita em vocês, mas ele isso, mas ele aquilo. Para de condicionar o amor de vocês. Se vocês condicionarem o amor, vocês não vão amar ninguém. Se você condicionar o amor, você não ama nem a Deus. Sabíamos? Nossa. Porque vai chegar uma hora que você vai dizer, mas nossa Deus, por que que você permite então que a pessoa chore, ou que a pessoa sofra, ou que a pessoa morra, ou que a pessoa o que for? Porque está condicionando seu amor é o que te favorece. É. Isso não é amor, isso é egoísmo. Ou fogo no rabo, depende do contexto. Claro que sim. Entendi. O ateu, a pessoa que não acredita, ela pode ver Jesus na frente, né? Vai ter sempre. Quando não quer, não quer, não adianta. Não adianta, moço. E também, eu vou te falar uma coisa, moço. Eu prefiro que seja ateu, que seja agnóstico, que seja o capeta que for, mas que seja uma pessoa de bem, do que ser um filho da puta que fala que é religioso e só joga o nome da religião na lama porque é um filho da puta, porque é uma Nossa. pessoa que não tem o amor de Cristo, porque é uma pessoa que sai por aí ganhando dinheiro às custas dos outros que têm fé, ou sai por aí, moço, falando mal, fazendo com que a religião seja mal vista, ou sai por aí e vai assassinar as pessoas, ou sai por aí e vai estuprar a pessoa. Eu prefiro um ateu que viva como um homem, como um ser de verdade, do que um religioso que viva como um lixo, moço. Tem muito mais validade para mim, se precisar, eu vou lá no fundo do inferno buscar. E luto por eles, assim como eu já lutei, já tive do lado, moço, de gente suicida, moço. Tá certo? Porque eu enxerguei o valor daquele espírito e eu lutei por ele. E eu luto de novo. Porque muito mais vale esse ser que tá ali buscando na ciência a explicação da vida dele do que o preguiçoso que vai dizer que não tem dinheiro ou não arruma emprego porque tem karma pesado. Ou que trai a esposa porque, ah, o meu espírito é assim, porque eu já vi nas minhas vidas passadas que eu fui garota de vá pra puta que pariu, moço. Eu prefiro quem não acredita na espiritualidade do que quem acredita nela como bengala. Se você quer bengala, você não me procura. Você procura quem você quiser. Mas se tu me ver, tu abaixa a cabeça e sai andando, porque senão você vai escutar. Religião é coisa séria, moço. Não é pra ser usada como escuro de ninguém, não, viu? Você me vê, vai escutar. Momos, eu tô falando muito sério. Claro que sim. Eu falei com o médium um pouco antes, ele disse assim, é até engraçado a ética de interação, como muda tanto, porque no terreiro ele não é de conversar muito, não, ele já dá-lhe logo. Eu sou direto ao ponto, moço. A pessoa vem, olha seu marinheiro. Porque a pessoa não sabe, né, moço? É uma gíria de marinheiro. Então ele fala, eu vou lá falar com o marinheiro. Não deixa de ser verdade, né, moço? Mas ele vem contando todo aquele caos, né, moço? Ah, seu Como é marinheiro, mas eu vítima. tô sofrendo tanto, eu, sabe, sou tão abençoado. Dou água pra cachorro na rua. Abraço árvore, sei lá que porra. Só que ele não sabe que eu enxergo as trevas dele, né, moço? Então eu sou bem direto. Eu falo, você quer melhorar? Você quer, né? Então é isso. Ponto final. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas, novamente, moço, não tô aqui é pra agradar ninguém, eu tô aqui é pra ser quem eu sou, não é, moço? Bom, claro que sim. Eu tenho um compromisso. Pra mim, a pessoa que chega até a minha frente precisa de chacoalhão. Precisa ouvir direto. Sem rodeio. É isso que eu peço a Odin, moço. Para que quem vem até a mim, quem vem até a minha frente num trabalho, precise do que eu tenho a oferecer. Porque eu não vou deixar de ser quem eu sou. Isso significa que eu não amo o consulente que tá na minha frente, moço? Tá, sim. Claro que eu amo. Mas... deixa pro preto velho passar a mão na cabeça dele. Deixa pro caboclo filosofar com ele. Comigo é direto e reto. É, ó, você é filho da puta por causa disso. Você para com isso. E funciona, moço. Se eu tô aqui até hoje, se eu tô aqui hoje falando contigo, é porque tem seu valor, não é? Claro que sim. É, Sérgio. Então vamos lá. Agora ficou claro para as pessoas que a encarnação, apesar de exigir da gente disciplina para manter o corpo e a saúde física, emocional e mental equilibrada, não podemos deixar de lado o espiritual, né? Que a gente se prepara para todo tipo de viagem que a gente vai fazer. Mas sabendo que vamos morrer, por que a gente não se prepara para essa viagem? Me perguntou uma vez o preto velho. É porque vocês têm preguiça de arrumar a mala. E porque vocês têm a impressão de que vocês sempre vão poder adiar essa viagem. Vocês sempre acham que com remédio ou com hospital... vocês vão adiar. Quantos adolescentes estão por aí morrendo, moço? Quantos jovens estão por aí morrendo? Então, por isso que eu disse, não conte com o amanhã. Faça hoje. Porque, moço, tem algo mais ilusório do que a ideia de futuro? Nossa. Mesmo na realidade de vocês em que existe passado, presente e futuro, o futuro não existe. Porque quem te garante que você está incluso nele? Ou pelo menos que você está incluso nele da forma que você espera? Né, realmente. Por que os 10 mandamentos são tão importantes, moço? Olha lá. Por que, seu Exu? Se diariamente você, obviamente, interpretando eles da forma correta, se você diariamente viver os 10 mandamentos, parabéns. Sua encarnação tá bem feita. Agora para por um segundo, você que tá escutando isso, e pensa. Quantos dias eu segui os 10 mandamentos? Será que você sabe quais são os 10 mandamentos? Começa daí, né, moço? É. Mas... O que eu quero dizer com isso? É que o fundamento, o básico, pra não ser um grande filho da puta, é fácil, moço. Mas vocês se submetem. Vocês se submetem ao que a televisão fala. Vocês se submetem ao que o outro fala. Vocês se submetem ao que o outro quer. Vocês se submetem ao que o outro acha bonito. Se olha naquele espelho lá, que nós falamos agora há pouco. Olha pra sua roupa. Olha pro seu cabelo. Essa roupa, quem escolheu foi você? Esse cabelo, quem escolheu foi você? Ou te mostraram o que, que você tinha que vestir, o que, que você tinha que usar, como é que você tinha que cortar o seu cabelo? Saiam das condições de prisioneiros. Porque a única prisão que existe é a prisão de consciência, não é verdade, moço? Sim, senhor. Não para de ser escravo dos outros. Que é por isso que vocês depois não sabem por que não viveu a vida de vocês. Ai, mas eu não fiz nada nessa encarnação. Olha quanta coisa eu tinha prometido que ia fazer. Mas vocês ficaram ocupados correndo atrás de comprar carro. Ficaram ocupados correndo atrás de comprar uma casa maior. Ficaram ocupados correndo atrás de puxar o tapete do colega no trabalho pra ganhar o salário dele. Condicionamento, né? Que a gente... Mas fala um pouco, seu Exu. Qual que foi a situação que o senhor viveu aí no mundo espiritual? Às vezes um resgate, uma pessoa que o senhor encontrou, que evidencia cada dia mais isso que o senhor está falando, da gente estar inconsciente que vamos fazer uma viagem e não se deve ficar com preguiça, pronto, de arrumar a mala. Moço, vou te contar uma história. Vou resumir, que é um caso de mais de ano. Mamãe desencarnada. Um filho com remorso. Porque ele achou que devia ter feito mais, devia ter, de alguma forma, ajudado mais. A mãe presa na terra. Por dois motivos. Primeiro, porque achava que o filho não ia conseguir se virar sem ela. Morreu primeiro. E segundo, que o filho ficava. Como é que você me abandonou? Meu Deus, o que foi que eu te fiz? Bom, anos nessa história. E várias vezes essa mulher foi chamada pra luz. Porém, ela não queria abandonar o filho. Então foi feito um acordo. Nós vamos trazer o seu filho pra um lugar de luz pra ele ser cuidado e vocês permitem ser cuidada por nós. Foi feito todo um arranjo para que esse filho chegasse até o terreiro. Nesse momento ela começou a falar, então agora eu vou escutar vocês. Os dois estavam muito doentes, moço. E demora-se muito tempo para cuidar disso. Porque você imagina anos e anos de mágoa. Porque mesmo com a doença, eles não se prepararam para a despedida, eles ficaram preocupados em prolongar a vida. E eles se preocuparam em ter um amanhã, ao invés de resolver uma coisa hoje. Entende? Então foi se passando. E conforme nós cuidávamos do filho, a mãe se permitia ser cuidada aqui. E foi se desfazendo aquele vampirismo energético que existia. Que ela criou sem saber com ele. Foi se curado um câncer que foi originado dessa relação de vampirismo energético e da falta de capacidade, da falta de força, de jeito de se desvincular disso. Pois bem, moço, de um lado tratando de um câncer, do outro lado tratando de um espírito profundamente deprimido e profundamente magoado. cuidando-se desses dois espíritos durante muito tempo. Quando esse espírito que estava encarnado, moço, estava totalmente livre de todas essas questões. Ele se viu tão desesperado e tão perdido que ele tentou suicídio. Por quê, moço? Porque ele já estava tão acostumado a viver naquele mesmo processo que ele não sabia como era viver fora daquela depressão. Você consegue imaginar, moço, o que é não saber mais viver fora da depressão? Não, senhor. Graças a Deus que você não consegue imaginar, né, moço? Dê graças cada um de vocês que não sabe imaginar o que é isso. Mas aquilo era tão constante, tão real e tão verdadeiro durante tanto tempo, moço, que perdeu-se a capacidade de viver sem aquela tristeza, sem aquela depressão. E o desespero bate, né, moço? Ah, é. Pois bem. Houve essa tentativa. E quando ele tava pra fazer a passagem, eu que tenho o prazer de ser uma das entidades que cuido desse cosmos, desse espírito. Intercedi. Fiz uma intercessão e disse, olha, eu sei que ele tá optando por fazer isso, mas vamos dar mais uma chance. E não é fácil, moço, porque você sabe o quanto complicado é um suicídio, não sabe, moço? E eu advoguei por esse espírito. Não só eu, viu, moço? Não tô querendo dizer que fui eu que salvei ninguém, não. Mas eu tava lá, segurando ele na terra. E eu disse, pois bem, deixa eu ficar, vamos dar mais uma chance. E é difícil porque o senhor já tinha feito a escolha dele de tentar, não é, moço? Não é, ué. Mas eu falei com... Eu falei com ele... Como que eu posso dizer, moço? Você sabe o que está encarnado seu é uma fração de quem você é, certo? Claro que sim. Eu falei com o todo dele, não com a fração. Aí sim. E nós fizemos um combinado. E esse espírito voltou. Não, ele não fez a passagem, né, moço? Então ele não voltou, mas ele tava ali, na linha entre a vida e a morte. Mas ele ficou para ser tratado pelos meios da medicina e se estabilizar. Moço. Senhor. Eu vou dizer pra você. A gente se desespera por vocês também. Eu me desesperei, moço. Ah, sério? Eu... A mesma... Pode-se comparar a sensação de... Pular... No meio daquela confusão pra tentar salvar ele... Com a sensação de quando lá atrás eu encontrei o gigante. E meu instinto disse vá. Nesse momento meu instinto também disse vá. Proteja esse homem. Proteja esse espírito. Ele é merecedor. Porque já tínhamos vários espíritos ao redor, esperando aquele desencarne de um suicida para se aproveitar daqueles fluidos, daquela energia, fazer mal para aquele espírito, moço. E eu me coloquei na linha de frente. E eu lutei. E eu intercedi. E eu pedi. Por quê, moço? Por amor. Por amor àquele espírito e por fé na recuperação dele. Não é porque um Exu é áspero, direto, xingão, reclamão, boca suja, como vocês falam. Que não existe o amor. Eu sei que tem um povo que adora falar e que é arquétipo de Exu, é isso, é aquilo, é o caralho que for. Mas eu não tenho direito de amar ninguém, não, moço. Claro que sim, ué. Eu não tenho direito de sentar aqui e conversar educadamente com você. Eu não tenho direito de proteger. Eu não tenho direito de falar uma palavra bonita, lógico que eu tenho. Sabe o que é engraçado, moço? O que, seu Sete Marés? Esse moço mal sabe meu nome. Esse moço da história. Nós deve ter conversado umas 3 ou 4 vezes. E vira e mexe, ele troca meu nome. Você acha que eu me importo, moço? Claro que não. Porque quando esse moço me abraça, assim como todos os consulentes que me procuram, mas já que nós estamos falando desse caso. Quando um consulente chega um dia na minha frente e ele chega com a cara triste e ele vai embora sorrindo, moço, eu posso me declarar feliz naquele dia. Porque minha missão tá feita, né, moço? O momento do atendimento é o momento de atentar ao bem-estar daquele espírito que procura. O passe, a mironga, a magia, a quebra de demanda. Isso tudo são ferramentas para transformar a lágrima que chega no sorriso que se vai. Entende, moço? Sim. O meu prazer mesmo é isso. É poder proporcionar para essas pessoas energia, inspiração e força, para que quando eles desencarnem em glória, as valquírias venham buscá-los e levá-los ao reino dos céus, moço. Esse é o trabalho do guia, esse é o trabalho da entidade. Pelo menos para mim. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Vivam com honra. Porque na morte, vocês vão encontrar a eternidade. A eternidade do amor, a eternidade da alegria, a eternidade da paz. Todo o resto é caminho para chegar até lá, moço. Então, nessa hora, o senhor passa um pouco aquela ideia de que agradar o Exu pode ser muito mais simples do que a pessoa acha que é. Lógico que é, moço. Olha, moço. Sabe que tem muita gente que faz o seguinte. Vai todas giras normal. Aí chega na gira de esquerda. Leva bebida, leva flor, leva comida, leva tudo, moço, no dia da gira de esquerda. Mas sabe o que, que isso denota pra mim, moço? Sabe o que isso mostra pra mim? O que, seu Exu? Que ainda hoje vocês têm medo de Exu. A maioria das vezes o presente, o agrado, ele não é por respeito, é por medo. É como que eu vou me aproximar do Exu sem levar nada pra ele? É melhor levar, né? Senão... Você quer me trazer uma bebida? Eu não vou reclamar, não, moço. Você quer me trazer uma comida? Pode, não vou reclamar. Mas, se você me trouxer uma comida contaminada pela sua inveja, ou pela sua obsessão, ou pela sua falta de fé, sua falta de amor, eu não quero, não. Eu quero você de coração aberto. Ali, na minha frente. Só isso, moço. Presente todo mundo gosta, né, moço? É. Mas é secundário, moço. Vem até mim com respeito, com amor. E tá tudo certo. Como eu te falei, já tive a oportunidade de conversar com pessoas... que não acreditavam em nada daquilo, daquele ritual que estava acontecendo ali, moço. Só por isso eu vou tratar essa pessoa diferente? Claro, vou tratar ela pior? Tem que amar, né? Se a pessoa se deu ao trabalho de ir lá, tem gente que acredita nos espíritos e não se dá ao trabalho de ir no terreiro. Por que que a pessoa que não acredita, mas se deu ao trabalho de ir lá ver... vai ser maltratada por mim, moço. Não vai. Não vai, claro que é. Tem que... tem muitas coisas que vocês consideram, né? Mas é claro, moço. Ou você acha que merecimento é quantos terços você rezou essa semana? Foda-se quantos terços você rezou essa semana. Quero saber o que você tem no seu coração. Claro. Isso é merecimento. Que você tem no seu coração. Teve um Exu que falou numa oportunidade: quer me oferendar? Leia um livro. Tá certo? Pra não falar merda, né, moço? Pra não pensar besteira. Porque o conhecimento, ele é importante. Eu venho trazer a mensagem da importância do lado visceral, do lado emocional, porque eu sou assim. Eu sou visceral, moço. Eu sou sentimento. Não é à toa que eu venho na energia de quem, moço? De Iemanjá. Exato, moço. Você vê que aos poucos vai se decifrando o porquê o espírito está naquele lugar, com aquela roupagem, com aquela característica. Então, nada adianta ler por ler também. É ela. É a lei de coração e mente aberta. Porque você sabe que tá cheio por aí agora de um bandista que é letrado, né, moço? Não, mas eu li que isso, eu li que aquilo outro. Mas não vive a Umbanda. Mas não vive os orixás. Mas não vive Deus. Não adianta decorar versículos se você não sente o que ele significa. A prática da caridade exige equilíbrio de mente, coração e espírito. O que é isso? É ter conhecimento, ter amor, para ter um espírito equilibrado e pronto, para ser caritativo. Não é verdade, moço? Claro que sim. Ô, seu Exu, a gente está se aproximando dos 5 minutos finais. Pedi ao senhor para falar um pouquinho mais para quem não entendeu o que, que quer dizer brincar de roleta russa com seu destino. Pois bem, moço. Não deixem que a noção de eternidade seja mais um motivo para vocês serem preguiçosos e não fazer o que vocês sabem que tem que fazer. Porque a roleta russa é o seguinte, moço. Nesse sentido, é. Vamos deixar indo, indo, indo. Vamos ver até onde vai. Eu posso hoje não fazer a minha parte. Posso amanhã não fazer a minha parte. Depois não fazer a minha parte. E vai tudo indo seguindo. Mas a hora que a bala engatilhar nessa roleta russa, não tem mais volta. Ou tem, moço? Não tem? Não. Então, não espere a bala estar engatilhada para você resolver querer fazer tudo o que você devia ter feito. Viva em plenitude. Ame. Troque coisas boas com os outros. Porque senão, a única lembrança que vocês vão ter depois do clique dessa arma da roleta russa, moço, é o arrependimento. E o arrependimento é um veneno muito amargo. Não aconselho pra ninguém. Ah, seu Exu, mas é fácil pra você falar aí do outro lado, né? Se fosse tão fácil desse lado aqui, tava todo mundo aqui aprendendo, né, moço? A questão é, o que vocês estão fazendo com tudo que vocês têm? Porque não adianta você também dizer assim, ah, Deus proverá, Deus proverá. Esses dias eu escutei uma conversa assim, moço. Tinha duas mulheres conversando. Encarnado, encarnada? Encarnado. Aí uma falou pra outra assim, olha, mas você também não aquieta o facho? Para e sente, espera, senão Deus não vai agir. Fiquei sem entender aquilo, né, moço? Aí eu fui tentar, fui atrás de entender quem que era aquela pessoa que tava falando aquilo. Era uma pessoa que não tem emprego. Tem uma família que vive de aparência. Tem um marido que não respeita. E ela tá lá dizendo pros outros esperar em Deus. Sentar a bunda na cadeira e esperar. E ainda julga a pessoa. Fala, não, você não pode fazer as coisas sair correndo atrás. Tem que sentar e esperar. Moço. Tia. Deus age através de vocês. Se você quer que Deus, ou seja, um orixá, te trazer um emprego, quem é que tem que ir atrás do emprego, moço? É. Ou vocês acham que vocês vão ficar em casa e o Exu vai te trazer uma pessoa no seu portão, vai tocar sua campainha e dizer, olha, pessoa, vim aqui te contratar pra ganhar 10 mil reais por mês, vamos embora comigo. Na lei de trancar ruas. É, pelo amor de Deus, né, moço? O que vai acontecer é, você vai se mantar nessa energia de realização. E você vai buscar com fé, com força e com capacidade também. Não adianta querer buscar um emprego pra ganhar 10 se você só tem conhecimento para ganhar dois. Verdade. Isso é realista, tem gente... né? Lógico, moço. Porque o povo pede emprego melhor, mas não tem capacidade de lidar com um cargo maior, entendeu? Não vai atrás de ter também e conquistar, né? Faça com que Deus haja através de vocês. Esse é o segredo. Uhum. E como é que Deus vai agir através de vocês? Quando vocês estiverem equilibrados, corpo, mente, alma, como eu falei agora. Pode ver por aí, moço, que tem muito ateu, que tá muito melhor na vida do que muito religioso. Por quê? Você não vê ele puxando tapete de ninguém. Você não vê ele usando nada como desculpa pra não fazer as coisas na vida dele. Uhum. Ele pelo menos tá correndo atrás. Entende? Sim. Aí depois pergunta, por que que as coisas não dão certo na minha vida, seu sete marés? E aí? Você quer o quê? Que eu incorpore em você e vou te levar pra trabalhar, porra? Nossa. Não dá, né, moço? Entendi. Seu Exu, agora é o início de 2017. Muita gente, hoje já é o dia 3, muita gente diz que virou o ano, mas não mudou nada. O que é que o Exu tem a dizer a respeito dessas expectativas e às vezes da falta delas? Quem muda é você, o ano muda porra nenhuma. É claro, moço, tem toda aquela questão de transição energética, fecha um ciclo, abre um ciclo, muda a regência, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Mas, se você não acompanha esse fluxo de mudança, o ano não vira mesmo, moço. Se você é o mesmo hoje que você era no dia final lá, o ano não acabou pra você. Entende, moço? Se você não muda junto, como é que você pode esperar a mudança de algum lugar? Então, se você quer um ano mais próspero, vá semear mais. Se você quer um ano de mais aprendizado, vá estudar mais. Se você quer um ano de mais amor, ame mais antes de ser amado. E assim vai indo, moço. É. É tudo uma questão do que... o que vocês vão fazer. Qual é o ano que vocês vão construir. Mais do que regência de orixá. Que aí o povo vai tudo procurar, né, moço? É, regência ué. Do orixá, regência do astro, regência da puta que pariu. Mas quem é que vai reger a sua vida nesse ano, moço? É você, porra. Então, se você não for Oxóssi pra ir atrás, não vai adiantar nada Oxóssi reger. É. Se você não for Xalá pra ter perseverança e fé, não vai adiantar nada Oxalá reger o ano. É. Se você não for gracioso, próspero, belo e amoroso, o que que adianta Oxum reger alguma coisa, moço? Quem rege a sua vida é você. Então escolha o que que você quer. E cria isso. É simples. Tá certo. Teve um... professor, depois comentar isso aqui, dar sua mensagem final. Teve um diálogo... o 566, onde o Pai José de Aruanda diz alguma coisa relacionada à maré. Ele diz assim: não conduza o barco, permita que a sua paz de espírito manipule a maré. Como é que o senhor interpreta isso dentro da luz daquilo que o senhor veio passar pra gente hoje? É preto velho, né? Ele explicou o que é ser um sete marés. Nossa. Eu vou te dizer por quê. Uhum. Quando você tem à frente de si as sete marés, ou as 14, Depende se você olhar pra baixo ou pra cima, né, moço? É. Como você vai navegar a 7? Você não vai. Elas vão te navegar. Elas vão te guiar. Não é pra onde você aponta a sua vela. É soltar a embarcação. E deixar que ela te leve. Na confiança de que ela tá te levando pelo caminho certo. Entende, moço? Sim. Agora. Pra finalizar, moço. Sim. Já que nós estamos falando das marés, não é mesmo? É. E do amor ao próximo. Eu naveguei as 7 marés. Eu navego nas 7 marés. E vou lhes dizer uma coisa. Com a maior profundidade de sinceridade possível do meu coração. É necessário navegar as 7 marés. E depois de novo as 7 marés. Para entender o coração do próximo. Então não se preocupe em buscar navegar em oceanos que não são seus. Não se preocupe em entender as ondas que atingem outras praias. Deixe que seu barco te navegue e te leve. Pois o marinheiro de verdade não é o que escolhe o mar que navega, mas que navega o mar que o escolhe. Salve suas forças, moço. Agradeço a todos que tiveram a paciência de escutar esse nobre marinheiro, ou Exu ou marinheiro, chama como quiser. Em sinceridade lhes digo, o amor divino supera tudo. Tudo. Até o que vocês nem sabem que existe. Laroeixo, esse, moço. Laroeixo! Odoeá, salve a nossa mãe Iemanjá. Salve Ogum Beramá, Ogunhê, meu pai. Salve todos vocês. Obrigado pela oportunidade, viu, moço? Saravá sua banda. Gratidão. O doce Iemanjá. Patacori Ogum. Ogunhê, meu pai. Graças a Deus. Oi, Jeff. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja, viu? Então, a gente ficou aqui com uma mensagem também do Preto Velho, né? Disse assim, para não conduza o barco. Permita que a sua paz de espírito manipule a maré. Que assim seja. Que assim seja. Então, olha, um abraço, muito obrigado pelo seu carinho aí com esse trabalho que eu realizo com muita dedicação e amor, tá? Eu que agradeço, Jeff, pela oportunidade mais uma vez. Agradeço em nome das minhas entidades. E sempre que precisar aí, pode contar com a gente. Tá? Um grande abraço para você e para todo mundo aí que escutou com a gente. Tá certo. Graças a Deus. Se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Até, irmão. Fique com Deus. Louvado seja.